Bem-vindos, galera. Esse é o nosso Piratas Cast número 6. Eu sou o Diogo Coimbra, estou aqui com o João Oliveira. Fala, galera. Hoje vai estar bom, hein? Romulo Stoller. E aí? E Rafael Fernandes. Eu sou João como mestre. Sou João como mestre. E hoje nós vamos falar de RPG. Bom, o jogo do capeta, né? Como pode dizer, não, né, João? Não, é isso daí, é... Cara, eu acho que tem uma... Porra, sacanagem isso daí, né, cara? Falar que o jogo é do capeta, nada a ver, né? Sua mãe sério? Alguma vez falou que você não podia mais jogar RPG, Rafael? Várias vezes, eu falo até hoje que eu tô jogando RPG. Continuo jogando, né? Foda. Vale lembrar que RPG é a reposição da postura global, né? RPG é roleplay games, né? É. Interpretação de personagens. E não é aquela arma também, não, que tem no Duke Nuke, essas coisas. Essa é boa. Não, cara, mas esse negócio aí de jogo do capeta, cara, minha mãe nunca ligou disso, não, cara. Ela nunca falou que era jogo do capeta, não. Minha mãe é uma pessoa muito compreensiva, entendeu? Ah, tá. Então e... você pode ir pro capeta que ela não... Não, aí também não, né? Não, mas ela não, nunca ligou de falar que essas paradas de jogo do capeta, ela compreende, ela entende, assim, e tal, e ela não brigando. É, várias pessoas se mataram, né? Teve uma época que pessoas se mataram, pessoas que mataram as pessoas e falaram que veio culpa do RPG, por isso que o RPG tem essa fama, né? Não, coisa do demônio. Pô, o cara se droga pra caramba, vai jogar RPG. E os caras ainda vão jogar, porra, no live action lá e os caras machado na mão, dá uma machadada no cara. É, mas isso não é RPG, né? Tem pessoas que acham que o RPG é o... O cara ficar lá, pegar o capeta e sair matando todo mundo, mas não é isso, né? O Romulo sabe dizer o que é RPG? Não, é, o que eu sei é que são dois tipos, né? O de mesa e o live action, que o João aqui já falou. Que é a diferença, né, entre nerd normal, né, e o psicopata. Não, mas não que todo mundo não, que joga. Eu não conheço ninguém que jogue live action. Nunca participei de nada, nem tipo, só jogo de mesa. Mas aí o de mesa é tudo diferente, você senta... Ou deveria ser numa mesa, mas normalmente era numa cama no chão, em qualquer lugar aparecia. Pega uma ficha, às vezes nem precisa de ficha, dependendo. E pega uns dados e a tua ficha diz o que você é, além da sua história que você conta. E com os dados você faz os testes que contariam mais com sorte, contariam mais com outros fatores que não pode simplesmente falar, ah, eu vou fazer isso. Tem é basicamente. Tem os RPGs eletrônicos também, né? É, isso aí eu nem entro na categoria porque tem muito RPG aqui. Coisa eletrônica que fala que é RPG e não é. É, o RPG seria a interpretação do personagem, né, cara? Tipo, tirando os dados, você interpreta o personagem. Isso pra mim não é um RPG. Não, é, e tem essa parada, a ficha no RPG, ela, como ele é um jogo de interpretação, a ficha tava só pra tirar as dúvidas do jogo, pra não entrar naquele conflito de ganhar a parada no grito, entendeu? Aí, vamos supor, você quer ver um personagem que é mais forte, você vai olhar na característica que você tem anotada na sua ficha pra ver quem é mais forte. Não vai ficar aquela coisa, ah, eu sou mais forte que você. Não, eu sou mais forte que você. Não, eu que sou. Ah, então vamos brigar pra ver quem é mais forte. É, nós somos atores de teatro e não ganhamos nada por isso, né? É. Só diversão. Não, mas... Exatamente, João. Mas a ficha, né, os dados, o como faz a ficha, né, a forma de jogar fazem parte das regras, né? E as regras são feitas pra isso mesmo, pra que haja um consenso, não haja briga. Pra que o mestre não precisa falar, você não conseguiu. Pra que haja um meio termo, né? Porque às vezes o mestre não quer que o jogador consiga, mas, pô, vamos lá, deixa ele tentar, né? Então ele vai lá, joga o dadinho dele, vê se conseguiu e tal, né? E eu, como sou mestre, isso de vez em quando acaba com o mestre. Você tá, porra, o cara não vai fazer isso, o cara joga e tira a porra do 20 no dado e te fode. Exatamente, eu mestrei uma aventura, coloquei um general e falei, ninguém vai matar ele. Fiz a ficha dele super pelona, o jogo falou, quero lutar contra ele, mano a mano. Aí eu falei, tá bom. O João foi lá e foi um cagão no dado e matou o cara. Pra fazer o quê? Pô, se alteraram. Matou o cara. O cara era fodão e matou. Não, aí eu acho que como a ficha tá lá só pra não haver aquele conflito dos jogadores, dos personagens, eu acho que o dado seria a sorte, né? A sorte que tem no mundo que você tá no mundo em que você está interpretando. Eu acho que o dado seria isso. Não, conta da habilidade. Você não vai jogar o dado e falar, agora eu vou tirar um 15. Aí você joga um dado e tira um 15, agora eu tiro um 2. Já um dado e tira um 2. Mas eu acho que seria a sorte que, pô, do mesmo jeito que você tá procurando uma coisa que você pode achar por sorte, você pode estar procurando aquela coisa mais chata, né? E o RPG virou uma coisa meio cult hoje, né, cara? Quem joga hoje mesmo é pessoa mais nerd, pessoa mais assim. Mas sempre foi, né? Apesar de teve um boom nos anos 80, 70, 90, né? Foi onde. Mas hoje é meio cult mesmo, né? O RPG vem desde 74, né, cara? Cara, 74 nos Estados Unidos, né? O Dungeons & Dragons, né? Foi o primeiro, né? Você que sabe essa história. Dungeons & Dragons. Que eles estavam... Eles jogavam miniaturas, jogos de miniatura chamado Chainmail, joguinhos lá. E diz a lenda aí, né, que são boatos, que teve um dia que eles estavam jogando, aí um dos caras falaram, não, fiz uma fortaleza impenetrável, você não pode passar, você não pode destruir. Aí o outro falou, não, então eu vou pegar três pecinhas minhas, três meus heróis, e eles vão entrar pelo esgoto, essa fortaleza vão destruir. Daí surgiu a ideia. Isso não, ninguém sabe ao certo. Mas eles, o D&D começou com eles fazendo tipo como se fosse um suplemento para o jogo de miniatura. Por isso que o D&D é muito, né, junto com miniatura, né? É, eu sei pela outra base disso, né? Falaram, eu li, né, que ele foi baseado em jogos militares e o próprio Tolkien, né? Não, mas aí, Tolkien, né, sem dúvida, o D&D é muito fã do Tolkien, como que leu todos, né, os três Senhores Anéis, né, os três livros, leu o Silmarillion, o Hobbit, você pode dizer isso, né, Ron? Posso. É o filho direto dos Senhores Anéis, né? Você vê algumas semelhanças, né? Muitas, né? Anões, ah, elfos. Não tem semelhança nenhuma. Pô, cara, qualquer um que já viu um filme do Senhores Anéis sabe que é muito parecido. Que é o clima todo, desde raças até as classes dos personagens. É. O próprio Ranger pode ser, por exemplo, esculpido do Ranger do Senhor dos Anéis, né? Que é a classe do Aragorn, vamos dizer assim, né? Os elfos foram criados pelo Tolkien e por todo mundo. Os elfos existem em todos os RPG, né? Eu acho que medieval de fantasia. Eu acho que em termos de D&D, o Hobbit seria o Ralph, né, cara? O Hobbit é o Ralph. Eles só mudaram o nome pra não plagiar, né? Então, isso eu não sabia. E o mundo mesmo de fantasia medieval, de D&D, praticamente o mundo dos Senhor dos Anéis, né? Esse filme não tem né, a criação e tal, porque eles mudaram, né? Não pode ser a mesma coisa, mas a ambientação, né, é muito parecida. E esse estilo, capa espada, a fantasia medieval, é jogado até hoje, né? É o mais tradicional e mais jogado. Tradicional. Existem outros sistemas, né? Como Storyteller, né? O 3DT, o GURPS, mas o fantasia medieval você pode jogar mais tudo, jogado. Né? Aí que tá, o RPG você pode jogar tudo. Muitas pessoas dizem que o RPG, você juntando as regras e juntando a interpretação, é como se fosse um jogo de tabuleiro, um jogo de tática, de estratégia, junto com um teatro. Só que você não é preso a um só inimigo, você tem que vencê-lo no jogo de estratégia, e preso àqueles certos limites de você tem que andar pra cá, você tem que andar pra cá. E não é preso no teatro como você já tem um script, um enredo pronto. Você tem que seguir aquilo. Não, você pode fazer o que você quiser. Só que aí as regras existem pra evitar que você, por exemplo, fale, ah, não, vou matar o rei e ninguém vai me pegar. Ah, eu sou mal, entendeu? Ou então, todo inimigo que vem lutar contra você, você sempre vai ganhar. Então, tem que existir um contraponto aí, né? É. Mas é basicamente um teatro, né? Não, é basicamente um teatro. Eu vejo como se fosse uma grande peça de teatro improvisada, né, cara? Porque o mestre, né, que é o cara que narra a história pros jogadores interpretarem seus personagens, é como se fosse o diretor da peça. E o enredo da história ele vai fazendo na hora, ele vai jogando as coisas. E os personagens ajudam, né? Porque isso também é uma coisa que é muito, assim, muito depende muito dos jogadores para ter uma boa aventura, não é só do mestre, mas ter uma boa aventura. Porque se os caras não souberem jogar no que tá acontecendo, fica ruim, cara. Fica chato, fica cansativo você jogar numa coisa que ninguém colabora com o mestre. É esquisito, é ruim. E muitos personagens, eu como mestre, já tive muitos jogadores assim no meu grupo, que eles não entendem que o jogo é interpretação, né? Eles acham que o jogo é pra ser forte e basta isso. Eles querem tudo ser forte. E foda-se a interpretação, né? O negócio não é isso, cara. O negócio é interpretar. Maneiro ter um personagem. Só quer fazer um personagem que não tem ponto fraco. O negócio é ter um personagem ter ponto fraco e você, pô, passar e transpor isso, cara. Evolução do teu personagem pra você conseguir deixar esse ponto fraco, entendeu? Não aquele personagem que já é fortão desde o começo. Isso que é o legal do RPG, você evoluir como personagem. Muitos jogadores não entendem isso, sabe? Não, é, eu acho que esse negócio do RPG não é você pegar o arma que dá mais porrada, ser o cara que tira mais onda, ser o cara que desce a porrada em todo mundo. Eu acho que também varia muito da história do personagem. Porque às vezes o personagem, esse é o objetivo do personagem, ser o cara mais forte, mas aí ele interpretaria pra ser o mais forte, não apenas seria o mais forte. Aí depende muito também do jogador, como eu já falei. Cara, eu acho que é inevitável essas pessoas que jogam desse jeito, dessa forma. Mas o mais importante, sem dúvidas, é a interpretação. E eu acho que o mais legal, cara, é você ser o personagem, você se imaginar sendo o personagem. E você, não importa quem seja, cara. Não importa, você não vai ser fodão em tudo. Então, pô, se você é o personagem, então deixa ser, cara. Deixa você ser lá o cara que, pô, às vezes vai bater com uma espada num orc, escorrega, cai. e fica a espada no próprio peito e morre, sei lá. Não, isso aí é... Mas o RPG é pura imaginação, né, cara? E falando de RPG, assim, ele é dividido em vários sistemas. Já, a gente já entrou nisso, né? Sem falar especialmente o sistema, mas existem vários sistemas, né? Os primeiros foram o Tunnel Trolls, né? E o AD&D. Mas logo pra frente teve o depois teve o Roller Master, né? Também, tudo em 70 e pouco. Hoje nós temos GURPS, tem o brasileiro, que é 3DT, né? Que a gente já jogou muito, joguei muito 3DT. O Storyteller, né? Que o Storyteller baseado tem um monte de jogo, né? O Mage, né? Inception, o Lobisomem, é tudo Storyteller, né? É, Idade das Trevas. Não é, mas eu acho que você tem um. Depende. Você não pode falar qual sistema é melhor. Eu acho que cada sistema é melhor pra jogar um certo tipo de aventura, cara. Porque, mesma coisa, é você pegar uma aventura de D&D e jogar um policial futurístico com D&D, aí fica meio esquisito, entendeu? D&D, se você, quando você vê uma ficha de D&D, você já pensa logo, pô, isso daqui deve ser pra jogar uma coisa parecida com, sei lá, Matar Dragão, antigamente, essas paradas assim. Aí agora você pega uma ficha de ação lá, que também é um sistema novo. Você pega lá ação e vai jogar... Porra, antigamente lá, né, na idade medieval. É, né? O ação, lá, né, é depois que a Wizard abriu, né, fez a licença Open, né, que abriu a licença toda, então é um D20. O ação é praticamente o D&D para dias atuais. Então, é. Agora já é uma adaptação, né? Né? Gostei disso também, mas foi uma das grandes lambanças, né, que daí surgiram um monte de coisa. Por exemplo, o 4D&T, que a gente já tava conversando antes, que é ruim. Pô, tipo, o D&D é legal do jeito que era, com as suas limitações, mas é legal. Mas em geral, o RPG em geral tem o quê? Tem os jogadores, né? Tem o mestre, mas o que você precisa pra jogar um RPG, Rafael? Eu acho que basta isso, o mestre com boa imaginação e os jogadores com boa imaginação. Pô, e dados, e talvez coisa que eu nem preciso, né? O Romulo aqui mesmo, eles estão aventurando a gente sem dados nenhum, acabou a luz, nada, começou a jogar e a aventura fluiu normalmente, entendeu? Acho que precisa. Exatamente. É um mestre e dois jogadores, um talvez, no máximo. Não, mas pode jogar, que... depende muito do grupo, né? Não, é, então, isso que eu ia falar, esse negócio de jogar sem dados é mais pra quem já, tipo, pra gente que já joga há muito tempo. A gente joga RPG há quanto tempo? Uns 8 anos? É, 8, 10 anos, mais então, pra gente, tipo, já, a gente já acostumou um pouco com isso, a gente já sabe coisas que a gente pode, que a gente não pode fazer, aí já sabe o limite das coisas. Mas, pô, se você pegar um novato e colocar ele pra jogar sem dado, cara, às vezes ele pode até não gostar de RPG, porque ele teve limitações que, na verdade, exatamente, não pensou que ele poderia fazer, entendeu? Eu acho que para um novato é melhor ele começar a fazer uma ficha, porque ele vai se empolgar fazendo a ficha criando o personagem, entendeu? Porque no começo você não vai imaginar muito. É igual no começo quando você lê um livro, nem todas as pessoas leem e ficam imaginando as coisas, né? A pessoa lê e fica lá, pô, no texto, ainda acha, pô, tá muito chato, pô, tem nada, fica lá. Tem um sistema, você acha que pra ensinar uma pessoa tem que ensinar com o sistema certo, tem que ensinar. Não, eu acho que certo. Não tem sistema, né? Não tem esse negócio de pra ensinar tem que ter um sistema. É, eu acho que depende muito de quem tá ensinando, cara. Você pode pegar até o... Eu acho o Daimon, cara, um sistema complicado. Eu nunca joguei Daimon, assim, eu acho que eu joguei uma vez ou duas. E eu acho complicado, eu olho uma ficha de Daimon, pô, é, porcentagem, né? É, negócio de porcentagem. Mas, tipo, se tiver uma pessoa certa ensinando aquilo dali, a pessoa entende rápido. Mas se tiver uma pessoa que, tipo eu, se eu for ensinar uma pessoa a jogar Daimon, eu vou me complicar tudo, porque eu nem sei jogar direito, uma parada. Mas agora, se eu for ensinar uma pessoa a jogar D&D, eu acho que você vai explicar, na moral, um 3D&T. Também é muito fácil, entendeu? Eu acho fácil já jogar isso. É, mas isso vai variar muito, né? É. Sistema, eu falei, eu acho que não tem sistema certo pra aprender. E praticamente não tem sistema bom, ruim pra jogar, ou bom. Eu tenho uns que eu não gosto, tem uns que eu prefiro, mas eu acho que qualquer um pode ser menor. Porque o principal mesmo é o mestre, né? Não é ROM. Seria o mestre que faz o principal aventura ficar divertida, é o mestre. Né? Ah, 50%, acho que os jogadores também é muito importante. Não adianta você ter um mestre que seja bom e os jogadores não estão colaborando, não vai ajudar de nada. Isso é uma merda, né? É. Não, e também os jogadores querendo jogar e o mestre não fazendo nada demais... Também fica ruim. Então, é o mestre que faz a história, né? O mestre que vai desenvolvendo, eu não sei se ele faz a história. Eu acho que quem faz a história são quase os jogadores. O mestre, ele guia a história. É, ele faz uma, então, tem uma proposta e depois ele vai... Eu acho que é melhor você ter um mestre animado e os jogadores desanimados no começo da aventura do que você ter o contrário. Porque se o cara, tipo, se o mestre estiver desanimado, a aventura não vai correr bem no começo e daí desandou o resto da aventura. Mas se o mestre for o mestre animadão, que consegue prender os jogadores na aventura, ele consegue animar até os caras que estão mortos pra poder jogar a aventura, entendeu? pra muitas pessoas que não conhecem RPG, elas acham que o mestre é o inimigo do jogador, né? Isso é muito comum, né, Rafael? É, já tivemos vários mestres que fazem isso, né? O próprio Nides mesmo, nosso amigo, participa com a gente aqui, ele joga contra os jogadores, né? Os jogadores têm um ataque, aparece do nada, aparece outra equipe, a mesma tática dos jogadores, só com o nível mais alto. Então, ele coloca um paladino usando duas espadas bastardas, né? Não, isso espada são... bastarda não, duas espada larga. Espada larga, pior isso né? São, tipo, coisas impossíveis. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, duas motosserras e tentar ligar as duas. Cada exatamente. Mal, mas, sempre, mexe que mexe a mesma coisa, né? Tipo, tinha outro amigo nosso também que começava sempre a mesma história, né? Sempre tinha algumas coisas de poder lá e Os personagens eram diferentes e a história era a mesma, sempre a mesma coisa, mas... Tipo, existe vários tipos de mestre, né? E tem aquele que é especialista em certa área. Tipo, eu acho que eu mestre melhor D&D, realmente. Eu mais mestrei. E medieval, eu mestre melhor isso. É mais fácil, eu mestre muito melhor isso. Mas outros, como, tipo, o Alexandre, eu acho que mestre melhor de dias atuais, né? É. Não, eu acho que o Alexandre, ele consegue... O Alexandre, pra quem não conhece, ele é um amigo nosso, que futuramente pode estar participando de algum cast aqui ou com não, a gente, ou jogo, não, jogo, né? No próximo meio que fala isso primeira vez. É porque... Ou não, né? Porque o jogo fala muito ele, isso. Tipo, ele consegue criar uma atmosfera de suspense às vezes legal. Então acho que ele mestra melhor nessa área, entendeu? Um suspense, alguma coisa assim. É. O Romulo disse tudo, né? Mestre é pra guiar o jogador, né? Então ele não é o inimigo do jogador. Mas ele também não é um aliado do jogador, né, Romulo? Você faz os dois. Eu gosto assim, eu gosto de jogar. Né? Mas eu gosto muito de ser mestre. Nossa, é uma coisa legal, porque você ainda faz primeira história, aí você vê o que eu geralmente eu deixo rolar bem, assim, se o cara vai fazer, faz o que você quiser, se eu fiz um plano e deu errado, tá bom, deixa, aconteceu errado, eu vou lá e faço outra coisa pra ferrar o cara, mas no mesmo tempo que eu ferro o cara, eu dou oportunidade dele virar o jogo e aí dá felicidade, tipo, nada melhor pra um jogador do que você ir lá e apanhar de um cara, depois você faz alguma coisa pra esse jogador pegar esse cara desprevenido. Aí o jogador fica feliz pra caramba. Não sei, você acabou de fazer isso na aventura. É, ele tá mostrando uma aventura pra gente de Naruto, né? E eu me fudi pros caras lá, né? Mas aí logo em seguida eu fui atrás, me juntei com a outra equipe lá, a gente ferrou os caras, né? Então ele deu a oportunidade das duas coisas. E como eu disse, o mestre não é nem um rival, nem um amigo, né? Ele é o meio termo, né? Ele é o guia da história, né? É, porque no mesmo tempo que o mestre é assim, eu não sei se as pessoas são... familiarizadas com os termos de RPG. O mestre é aquela pessoa que, além dela dar a ideia inicial da história, ela é responsável por controlar todos os NPCs, que são os personagens do mestre. Porque não importa, numa história você não vai encontrar só as pessoas que estão jogando, você tem que encontrar todo o resto das pessoas do mundo. Então o mestre tem que se desdobrar para fazer todas as outras pessoas. Ou seja, ele vai conversar com um carinha no meio da rua, o mestre faz o papel do cara. Ele vai pedir ajuda de um clérigo no mundo lá medieval. O clérigo é o mestre. Ele vai salvar a donzela. O mestre vai ser a donzela e o vilão. Então, você se desdobra em vários, assim. Eu acho que se você pegasse um monte de gente que não começa, não sabe jogar RPG, e começasse quem ia se ferrar mais ao mestre. Ia ter que aprender a fazer exatamente mais coisas. Exatamente isso, né? Eu comecei quando a gente começou a jogar RPG, eu joguei algumas vezes com o Diogo. E depois a gente veio nosso próprio grupo. Tinha dois grupos empregados, né? Tinha o grupo do pessoal mais avançado, né? E a gente tinha o grupo do pessoal mais iniciante. Jogar só 3D&T, e eu era do grupo mais iniciante. Era eu, João, Nis, Pedro, a galerinha toda. E do nada, Rafael é o mestre. E eu tive que mestrar, e comecei a mestrar. E pô, tinha uns personagens, tinha um tempo com um jogador que era mais avançado que eu. Na época era difícil mestrar com esse cara, né? Sempre ele bulava de um jeito que, nossa, era muito difícil mestrar com ele, que era o Luiz Cláudio. Mas é. Daí, né? Acontece muita merda. Quando a gente começa a mestrar cedo, acontece muita merda, né? Acontece muita merda mesmo, tá? Nossa, aquelas coisas ridículas que nunca aconteceriam. O cara tem um Mewtwo no Pokémon, de Pokémon. Mas, pô, é daí que você vai aprendendo, né, cara? Hoje já mestre há tanto tempo. Eu acabei de virar mestre, eu sou sempre mestre agora. Agora que tô dando um jogador de player, mas a maioria das vezes sou mestre, né? E, pô, eu gosto muito de ser mestre, né? De interpretar todos os personagens. Ter que fazer aquela história de terror que vê aquela cara de medo nos personagens, sabe? Ou senão, quando você mata um personagem, quando o personagem morre, você vê aquela tristeza na cara dele. É muito legal ser mestre. Eu gosto muito de ser mestre. Maldade. Bom, mas é essa coisa do mestre, cara, de começar mestrando, é engraçado que é a primeira vez que eu acho que quase todos os mestres começam a mestrar, né? Quando eu começo, é sem querer, né, cara? Faltou o mestre, vai e empurra, né? Isso é uma coisa ruim, né? No começo é sempre assim, né, cara? Pô, faltou o mestre, quem vai mestrar? Romulo, é você! Rafael, é você agora! É sempre assim, né, cara? É. Outras coisas já comentou agora, assim, só parênteses. Já, o Diogo já falou de uma aventura que a gente tem de Naruto, o Rafael que lembrou de aventura que a gente já jogou de Pokémon, a gente fala de aventura que é de Senhor dos Anéis, uma coisa que é muito boa em RPG. Se você gosta muito de uma coisa, pô, tô viciado num desenho animado. Arranje umas pessoas que jogam aquilo e um mestre pra mestrar, e você simplesmente vai fazer parte daquilo. Você arranja um bom mestre que sabe do assunto, pronto. Você vai lá e é muito legal. Você pode estar, Harry Potter, tá bom, vamos jogar Harry Potter. Ah, qualquer coisa, sei lá. Inventa The Sims, já vi gente mexer na aventura de The Sims, meu Deus do céu, futebol. Que é isso? Ah, aventura de futebol, cara. Não, é, cara, então, eu ia falar isso, né, cara, que no RPG dá pra você jogar qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Se você quer jogar uma aventura de quem joga uma pedra mais longe, dá pra você fazer, cara, isso daí é uma... Dá pra você mestrar qualquer coisa. Dá pra você mestrar pessoas sendo jogadores, sendo animais, sendo nuvens, sendo qualquer coisa, cara. Isso que é legal, dá pra você... É por isso que o mestre tem que ter criatividade. Eu acho que ele tem que ter imaginação, os jogadores também. É igual mesmo, eu mestrei uma aventura que é misturado Final Fantasy com novela das sete e com Jedi. E com a gente, não. E os personagens eram os próprios jogadores que interpretavam eles mesmos na aventura. Não, era misturava danada e disso que fica legal, né? A parada que o cara conseguir levar mesmo. Fica engraçado, fica emocionante, né? Tem um pouco de suspense, tem um pouco de tudo, assim, sabe? E você nunca sabe o que vai acontecer, isso é bem legal. Mas vamos ser sinceros, né? Pô, você tá numa sexta-feira. Pô, um monte de adulto. Vai juntar numa casa pra jogando RPG, cara. É muito nerd mesmo. É muito nerd, cara. Não, mas, pô, não tem como ser ruim isso daí, né, cara? Tem muita gente que tem preconceito, mas não tem como ser ruim. É, eu já mexi pra mulheres também, né? Não, a gente tem grupo de mulheres. A gente falou isso porque a maioria é homem, cara. E existe um bloqueio feminino pra jogar RPG. Apesar de elas... eu gosto de atuar, eu quero ser atriz. Pô, RPG é basicamente isso. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de Crepúsculo. Pô, você pode ser uma mulherzinha que namora um vampiro. É só você, pô, querer jogar. Só que a mulher tem um preconceito do nome pra jogar, né, RPG. Não, é, tem essa parada. Acho que aqui, da gente aqui, a gente jogou o quê? Com quatro mulheres diferentes no RPG. Por aí, né? Eu joguei com duas. Pô, eu conto com os dedos, cara. É, então, é muito pouco. E mesmo assim, mesmo elas não jogando com a gente, elas são amigas, entendeu? São amigas nossas. E... porra, tem esse preconceito, certo preconceito, e é foda, cara. Essa parada é foda. Eu joguei com quatro, já contei todas, né? Então... Já joguei na minha vida, foram quatro. Sim, elas jogaram várias aventuras, mas, pô, só quatro. E homem eu posso contar que não, são é, 20. O pior é aquele cara que gosta de fazer o personagem mulher, né, cara? Não, isso daí não dá certo. Não, já joguei uma vez, mestrei com um personagem que ele era homem, só que fez personagem de mulher. Nossa, cara, é muito ruim. É muito esquisito. O cara não consegue interpretar como mulher, né? Não, muito esquisito. Cara, isso daí, porque a parada no RPG, mesmo que você não queira, sempre tem, cara, aquela parada de um personagem ficar interessado numa NPC. Claro que tem. Tem que ter, né? Nesse caso, você acha que você mestrar pra um homem que interpreta uma mulher, ficaria difícil, porque, pô, se chegasse um NPC lá, um personagem do mestre, ele chegasse pra dar em cima desse personagem, desse cara, ele ia ficar, pô, caralho, esse cara tá me dando mole, esse cara tá querendo me entregar. Isso daí ia dar errado, cara. O cara não saberia interpretar, mas se fosse uma mulher de verdade, ela poderia ficar interessada, entendeu? Mas uma coisa ruim é você ser um mestre, ter uma NPC mulher e um jogador se esmaga em cima de você. Meu Deus, às vezes isso é muito chato, cara. Fica um monte de gente dando em cima do meu NPC, eu, caramba! NPC, cara, é muito ruim. Teve uma vez eu tava mexendo uma aventura, o cara tá dando em cima de uma clériga, aí ele tava olhando pra... ele falando comigo, olhando pra mim, daqui a pouco, não dá pra fazer isso, cara, eu não consigo olhar pra você. Ele foi, ligou o computador, botou uma foto de uma mulher e ficou olhando. Porque realmente, pro mestre é uma situação muito chata. E não, eu teve uma época, cara, que eu botei umas fotos assim, peguei na internet, as fotos no celular, disso. E quando eu ia botar um NPC, eu botava a foto da mulher e falavam que era mulher. Aí tinha aqui, eu olhava, olhava uma mulher assim, né, e imaginava, assim, porque é muito ruim, muito escroto mesmo, ficar olhando por causa do mestre, o homem ali, e, porra, tivesse conversando com a mulher, é muito faça que nem eu, não olhe no mestre. Mas aí que esses jogadores mais velhos, né, eles já têm essa parada RPG de imaginar, né, tudo eles imaginam, então eu acho que não tem muito essa dificuldade. É esquisito, tipo, se você chegar e olhar pra uma sala e ver um cara falando um com o outro assim, pô, você é muito linda. Aí o outro falando, ah, são seus olhos, sei lá, alguma coisa, vai ser muito esquisito. Agora, mas esse fato do cara jogar de mulher, jogar só de mulher, é muito ruim. Agora o pior, cara, é tipo igual o nosso amigo Alexandre já uma vez fez... Ele nunca mais fez isso, porque, porra, deu trauma em todo mundo. Ele tá interpretando uma NPC mulher e fazer vozinha de mulher, cara. Não, isso daí dá trauma mesmo, dá pesadelo, cara. Naruto, cara. Amor. É horrível, cara. Mas eu acho que uma das paradas interessantes é esse negócio de dos personagens se apaixonarem na aventura. Eu acho legal que, tipo, às vezes quando o mestre tem assim, aquela ideia de, pô, sei lá, fazer aquela, alguma coisa na aventura, ele pode colocar uma mulher que dê em cima de dois jogadores, vai criar aquele conflito entre os jogadores, pra ver quem pega aquela mulher, pra que, quem que vai ficar com ela. Isso já acontece quase toda aventura, agora acontece isso, que a gente então, joga. Pô, eu tenho uma aventura clássica que aconteceu isso, né? Que jogava o Aloysio e o Bruno Manteiga, nosso amigo também aí. E tinha uma mulher que eles, os dois queriam pegar a mulher, e a aventura era muito doida, porque a aventura rodava, era um romance em volta disso, ao mesmo tempo eles eram um grupo. E era um pouco muito legal, a gente jogou vários, muito tempo. Ah, teve outro também, teve um que eu falo também, mestrou, que eu nem disputar uma mulher, acabou que ninguém pegou ela, entendeu? E é engraçado, e essa parada de romance, né? Complementa a história, né, cara? É, complementa. E você pode prender o personagem também. Pô, você se dá se faz ele arrumar uma mulher, uma família, entendeu? Ou se for uma mulher jogando, ele arruma um marido, tem uma família, tem um filho. Entendeu? Isso prende o personagem, dá mais vida, porque na vida real nós somos assim, né, pô? Ah, você não vai perder a oportunidade de cantar uma mulher bonita que tá tirando moto. Eu acho que também isso vai muito dos jogadores, do personagem, porque às vezes o cara fica falando, ah, eu não vou dar em cima de samurai não, porque eu sei que eu não vou pegar ela, não sei o que, mas pô, eu acho que o personagem do cara, se ele tiver aquela força de vontade, acho que ele teria que dar em cima, mesmo que o jogador não quisesse, entendeu? Pela interpretação, acho que ele teria que salvar a interpretação do personagem fazendo isso. É, ou o que você faria na vida real, ou o que você não faria também, né? Por isso que o RPG é muito unido na vida real, e é uma ajuda, por exemplo, para pessoas que têm uma timidez muito grande, não, são difíceis de socializar, pessoas que, sabe, parece que são desfocadas no mundo real, uma pessoa meio alienada mesmo, sei lá. Eu acho que isso ajuda bastante, né? Eu acho que o RPG seria muito útil nas escolas, ajudando, sabe, as crianças, e imaginar, incentivar as crianças a desenvolver a criatividade, eu acho que seria muito legal. E existe aquele RPG de livrinho, né, cara? Existe livro escolar que tem aquele RPG, né? Muito interessante. Você vai pra certa parte, você vai no 1, vai no 2, né? Você faz o quê? Você entra na porta lá ou vai pro lado esquerdo. Aí você for pro lado esquerdo até o número 3. Você vai na porta até o número 7. É, né? E esse existe. É, isso que o Rafael falou, só pra explicar um pouco melhor, é como se fosse um livro, que o livro é um mestre. E aí, vamos supor, você começa lá lendo a frase com o número 1. Aí você explica lá na frase, você está numa sala e essa sala tem uma porta para a direita, uma porta para a esquerda e uma porta adiante. Se você quiser entrar para a porta direita, você lê o número 70 do livro. Aí você vai lá, entra para a porta direita, procura o número 70. Aí vai ter isso de novo, você vai viajando pelo livro, voltando e indo nas páginas, até você terminar o que você está fazendo. Alguém já terminou um livro desse? Eu joguei com um amigo meu. Cara, ele tem deve ter umas 200 páginas, vários números desses. Simplesmente, a primeira coisa, se você ficar parado, você já morre. Assim, ó, de três oportunidades lá que você faz, se você ficar parado pra procurar as cores, você morreu. Aí você faz outra coisa, você morreu. Você tem que jogar isso várias vezes. Não, isso que eu ia falar, você roubou mesmo. Eu nunca teve um livro desse, cara. Cara, você morreu, nunca sei o que acontece no final. Não, aí depois te rouba, né? Vai lá e olha. Pô, quero ver agora, quem fez agora. Cara, cara, fiz tudo de novo, do mesmo jeito. Agora você volta lá e vai na outra opção. Eu lembro que antigamente, assim, eu não sabia direito que isso era RPG. E há muito tempo antes de eu começar a jogar RPG de mesa, a minha irmã brotou com umas folhinhas lá em casa, cara, que tinha um monte de número. E eu tava vendo que era uma parada que foi na época que saiu um filme apelão do Jason qualquer, que você tinha que fugir do Jason pelos números, cara. E eu fiquei bolado, fiquei fascinado pela parada, mesmo não sabendo que aquilo era RPG. Eu falei, pô, aquela parada é maneira, cara. E até agora eu não sabia que aquilo era RPG, entendeu? Aí depois que eu fui descobrir que era, e eu descobri que a gente tinha jogado uma vez lendo os negócios lá. Mesmo sem jogando, lendo tudo assim direto, sem jogar mesmo. Eu comecei jogando por isso daí, no GURPS, próprio livro de GURPS. Era uma aventura pronta, né? Isso daí são aventuras solos. Essas aventuras solos são muito interessantes, né? Pra você jogar, lógico, sozinho. Mas elas, você tira a interpretação do personagem, né? Não, não tem como. Ela é muito limitada. É legal pra você jogar, mas é muito limitado. O certo é você jogar RPG normal. Eu comecei por isso, foi uma coisa fantástica pra mim, né, cara? Porque eu era muito viciado em videogame, sempre fui, desde pequeno. E, pô, aquilo era um videogame pra mim, cara. Eu imaginava tudo e tal. Roubei pra caralho, como eles disseram, né? Roubei pra caramba. Cheguei até o final roubando e tal. Mas é fantástico. E depois, logo depois, eu fui jogar RPG normal e vi essa coisa fantástica que é o RPG, cara. Não, eu acho que essas aventuras prontas, assim, com esses números, são, é um jogo de videogame no papel. Porque você não pode interpretar o que o seu personagem sente, porque aquilo ali são coisas prontas e tal. Mas mesmo assim, você acha interessante fazer aquilo. E você roubar nessas aventuras seria a mesma coisa que eu acho que você usar um Gymshark no jogo de PlayStation 1, sei lá. Exatamente. E gera outras discussões isso daí, né? Mas a gente já falou geral, já deu alguns conceitos de... Falamos sobre sistemas e tal, né? Já listamos vários sistemas. Bom, então, que tal a gente falar agora sistemas que nós achamos melhores, que nós mais gostamos e o que nós menos gostamos e o que eles são melhores, né? O que eles se encaixam melhor. Aí, quem quer começar? Rafael? Eu falei que o mestre melhor é D&D e eu acho que é o sistema que eu mais gosto hoje é o D&D mesmo. D&D 3.5, né? Eu joguei o 4.0, achei muito voltado pra luta e pouco pra conversação. Eu gosto muito do 3.5. Achei que chegou assim no... Falta um pouco de classe, tá? Sistema é a mesma coisa, mas a lista eu acho que chegou no melhor dele, que foi ali o 3.5. Eu gosto muito do D&D. Eu não posso deixar pra trás o 3D&T. Foi quando eu comecei a jogar RPG, foi ali. Mestrei muito ali, aprendi muito ali. Então, 3D&T e D&D são os que eu mais gosto. Jogo Storyteller, gosto também, mas D&D é o que eu mais gosto, sabe? E segundo 3D&T. Eu também não acho que tenha, assim, um sistema que seja melhor do que os outros. É, cada um se encaixa melhor na proposta que ele é feito. O D&D não tem comparação para você mestrar medieval. D&D medieval se encaixa perfeitamente. É, atual, de terror, é Storyteller. Você pega lá, qualquer coisa a ver com vampiro, lobisomem, mago, humano contra cores sobrenaturais, Storyteller, tá certo. E 3D&T eu acho que é aquela coisa mais assim, anime, coisas mais Cavaleiro do Zodíaco, coisas Dragon Ball, essas coisas que são muito fantásticas. Absurdas também. É, absurdas. Que um só ponto na tua ficha faz você levantar um carro. Aí sim. E é rápido também, joga rápido. É, você joga rápido, faz rápido, não sei o quê. O que vale muito nessas... Em 3D&T eu acho que vale bastante a interpretação. Bastante, porque a ficha praticamente é limitada. É limitada, é aquela coisa assim, você tem que interpretar o seu personagem. Toda a parte de interpretação cabe ao personagem. O máximo que tem é vantagem e desvantagem, olha lá, às vezes as pessoas esquecem, né? Só caçam ponto. Outra coisa é o personagem caça ponto. Depois que vocês terminarem de falar o que vocês acham do sistema, eu quero ver o que vocês acham do personagem caça ponto, né, João? Vamos falar. Porque eu sou o personagem caça ponto? Bom, você vai falar agora. Vou falar agora, não. Deixa pro João depois. Eu acho que as minhas palavras são a sombra do Rafael com a do Romulo, que D&D é o melhor sistema para medieval, acho que isso é indiscutível. Storyteller, se não é o melhor sistema para terror atual, é o melhor sistema atual. Daimon também tá ali na briga, e Daimon é muito bom para jogar super-heróis, eu acho. 3D&T é o melhor sistema para você jogar rápido, é legal para você jogar a parada divertida, quanto mais divertido 3D&T é bom. E eu acho que GURPS, cara, eu comecei jogando GURPS, mas eu tenho essa rixa com GURPS, cara. Eu acho que GURPS não serve praticamente pra porra nenhuma. É, tipo, igual... Ah, falam que a aventura futurística é melhor que GURPS. Mas, cara, eu tenho Star Wars, que é o mestre, já tem muito tempo. Uma aventura que eu acho que é a aventura que mais demorou, porque a gente demora pra jogar ela. E ela ficou muito melhor pra D&D do que qualquer outro sistema que eu tinha visto. A própria adaptação original do Star Wars pra D&D é perfeita. Então... Pra mim, eu acho que qualquer sistema pode jogar qualquer coisa, só ter uma boa adaptação. Se bem que aquela aventura é pra... Tá de Besme, né? Não é nem o D&D. Não, tá aí, né? Besme. Eu não sei ninguém que inventou Besme, cara, mas, pô, sério. Não, a pessoa que não inventou Besme... Não faça mais não, não invista mais Besme. A pessoa que inventou Besme, quem lá fazia, não, fez um livrinho tão bonitinho lá e gastou dinheiro à toa, né? Não, acho que foram os caras do Dragão Brasil e tal, mas, pô... Mas essa nossa... Esse nosso problema com o Besmo também tem outros casos, depois tem a gente fala. Vamos falar. Vai lá, João. Agora, o que você considera dos sistemas e das aventuras que melhor se encaixam? Ah, cara, eu acho que eu concordo com vocês mesmo. Eu acho que medieval, sem comparação, é D&D. E eu acho que o D&D é melhor em medieval, porque eu acho que medieval também não é só... Todo mundo pensar medieval, é guerra, é porrada. Não é isso, entendeu? Tem aquela parte também de interpretação. Às vezes tem um certo momento de suspense na aventura e tal. E 3D&T, cara, você quer jogar anime, você quer jogar qualquer coisa, eu acho que fica melhor pra jogar 3D&T. E 3D&T, cara, eu acho que é bom pra isso. Você, sempre que eu tô jogando 3D&T, eu imagino meu carinha como um personagem de anime, cara. Eu não consigo imaginar o mundo de outro jeito, entendeu? Vem do nome, né? Defensores de Tóquio. É, então, não tem como, eu acho que é perfeito pra isso. O Storyteller com certeza é pra jogar... Aquela coisa mais... aquela coisa sem combates, assim, com poucos combates, porque é muito ruim o negócio de combate do Storyteller, eu acho isso. E aquele suspense fica muito perfeito, fica muito legal. Dá uma coisa muito legal, né? Nos personagens, assim. De maneira do storytelling, cara, que você incentiva o jogador a jogar menos dados, né, cara? Pô, temos um storytelling que passa 3 dias de 3 sessões sem jogar um dado sequer, cara. Exatamente. É isso, muito bom. Isso daí que você acabou de falar, que você até se confundiu, eu queria perguntar pro Romo, que é o cara mais antigo de RPG da gente. Sou. É, acho que é, cara. Não sei. Eu acho que eu sou mais velho que o Romo. Ah, não sei, então eu tô falando dos dois. É o que o Rafa tá falando, vai dizer assim, não. Porque, porra, porque pra eu jogo RPG e tal, eu sei o que é algumas coisas, mas não sei o que é tudo. Tipo, sessão, arco, campanha. Aventura. O que que é isso? O que que significa cada coisa dessa? Bom, sessão é um dia. Você chega lá, vamos jogar terça-feira de noite. Isso aí vai ser uma sessão. Você tá lá, é a sua sessão. O seu arco não é tão usado assim mesmo pra no RPG. É mais pra desenho, anime, coisa e tal. Mas a aventura seria uma historinha. Tipo, você tá lá no seu RPG, na sua vila, e sumiu alguém. Você vai atrás desse alguém, pronto, é uma aventura. Até você chegar lá, pegar a pessoa e voltar, se não acontecer nada no caso, você vai ter essa aventura. O arco, se você chamar isso no RPG, seria uma aventura principal que teriam várias aventuras pequenininhas relacionadas, mas a história seguiria o arco. Por exemplo, grande vilão que você tem que derrotar. E a campanha em si é como se fosse uma soma desses arcos, é uma parte inteira de uma soma de aventuras. Seu objetivo final é, sei lá, matar um grande vilão. Mas pra isso você tem que matar primeiro um dragão branco, depois um dragão preto, depois um dragão. Aí cada uma morte desse dragão que você tem que fazer, que é uma aventura inteira, vai ser essa aventura, e no final você fecha a campanha quando você acaba o seu destino final. Mas nada impede que a aventura tenha que terminar ali. Você pode fazer outra campanha, mas aí geralmente a campanha fecha. Você fica um tempo sem jogar, não sei o que, se você quiser, você joga de novo. Podemos comparar a campanha com um livro inteiro, com início, meio e fim, e as aventuras dos capítulos, por exemplo, também. Se for mais fácil para as pessoas imaginarem. Ou de acordo com o jogo, o Romo já disse que você tem que matar um dragão. Exemplo de Chrono Cross, tem uma parte que tem que matar os dragões. Você não vai zerar o jogo se não matar os dragões. Podemos colocar com cada parte que você começa até matar o dragão como uma aventura. E o conjunto delas, uma campanha. Campanha de matar os dragões. Tem que matar 7, 5 dragões, etc. Entendeu? Um exemplo, tá dando um exemplo. Então tá explicado agora, isso daí que eu tinha muita dúvida ainda desse negócio, cara. Eu não sei porquê, mas eu sempre tive dúvida, sempre confundi uma coisa com a outra. A gente é acostumado a falar muito aventura. A gente até esquece das outras coisas, mas é basicamente isso. E pra falar sobre o que o Rafael disse, do Storyteller, é um dos meus sistemas favoritos, porque ele faz com que o jogador realmente interprete mais, seja mais personagem e não jogue tanto dado. Realmente o que ele disse, aventuras que você não chegou a não jogar dado nenhum, que você não teve, não se importou com a ficha, até aventura que eu fiz a ficha e fui olhar pra ficha lá no terceiro dia, na terceira sessão de jogo, que eu nem lembrava da ficha direito, pô, caraca, eu não lembrava que eu tinha isso, porque não precisava, cara, isso é muito legal, porque se você ficar se importando só com a ficha, fica muito ruim, você fica aquele negócio mecânico, fica, tipo, se você estiver jogando videogame, RPG não é isso, cara, é muito mais. E eu acho totalmente errado esse tipo de jogador, esse tipo de coisa, ficar se importando só com a ficha. É, os personagens geralmente que se importam com a ficha só quer saber de experiência. Caça XP, que é o cara famoso caça-ponto, não é, João? Eu não. O que é? Você é o cara que você serviu, é? Não, nunca vi um cara que persegue tanta experiência quanto o João. Porque eu não, cara, eu não. Tem o Nitz, cara. Porque eu não joguei ainda com o Nitz. É, cara. Porque o Nitz, cara, ele não é aquele cara que ele é ganancioso só no RPG de tabuleiro, cara. Quando a gente jogava Diablo, cara, no PlayStation 1, ele parava pra pegar um clube, cara. Ele já atrasava, assim, a vida. É a coisa mais barata do jogo, ele pegava e vendia mais, cara. Você tava lá com quase 10 mil de dinheiro, ele pagava pra pegar 5 no chão, assim. Mas esse RPG de jogo que eu mais achava engraçado era no Champions, quando você tava matando o mestre. E no final o mestre parava de descer a vida. Todo mundo tava apertando quadrado pra pegar o item. Era incrível, cara. Todo mundo parava de bater e apertava quadrado. Aí você tinha um que tinha que bater, perdia tudo. Isso, isso tá errado, isso RPG não pode ser isso. Não pode. Não pode. Aí que falam esse negócio do caça-ponto, ele compete com os outros jogadores. E o RPG não. Apesar de que tem aventuras, tem campanhas que você tem que jogar player versus player, né? Mas o RPG não é uma competição, cara. Tem que colocar isso na cabeça das pessoas. A maioria das vezes não vai ser uma competição. Se o cara tá no seu grupo, cara, é bom pro grupo você ser forte, como é bom pro grupo ele ser forte. Agora, pô, eu quero ser mais forte que ele. Não, não posso deixar ele ser mais forte que eu. Pô, isso é errado, cara. Não, acho que em certas aventuras, em certas horas da aventura, é muito mais. É até legal, até maneiro você ter um personagem com essa ponta. Que ele coloca aquela discórdia no grupo, ele fica tentando apoiar todo mundo. Dependendo da aventura, até fica legal. Mas, pô, como a gente já falou do Storyteller aqui, que não é aquele negócio pra você ser o caça-ponto. Pô, no D&D, cara, geralmente o personagem caça-ponto em D&D lembra de quanto que o cara dele causa de dano, quanto que o cara dele tem de força, lembra de tudo, todas as paradas físicas do personagem dele, mas se pergunta o nome, ele olha na ficha pra lembrar o nome. No Storyteller é totalmente diferente, cara. O cara vai jogar o dado, ele olha na ficha pra ver o dado, mas você pergunta o nome, ele fala o nome, você pergunta a história, ele sabe de cor. Você pergunta o que aconteceu, porque eu acho que ele tá muito mais conectado ao personagem quando ele não é o caça-ponto. É, exatamente. Eu acho que ele tá muito mais... Ele tá imaginando, tá sendo personagem. Ele tá sendo personagem. Vou falar rapidinho, irmão, falou da experiência, e a gente tem que dizer o que é experiência no RPG, né? O que significa experiência pra vocês? Rapidinho, só pra gente ver. Cada um pensa. Eu acho que experiência é aquilo que você adquire fazendo certas coisas, cara, porque... Mesma coisa que você trabalhar, você vai adquirir uma certa experiência naquilo. Você vai aprender a fazer aquilo melhor. E no RPG, a experiência é isso. Quando você faz alguma coisa que possa ser produtiva pra você no futuro, você ganha pontos pra você poder aumentar a sua ficha. Seria isso. E com certeza você fica mais forte quando você faz alguma coisa que vai aumentar na sua vida. Vai aumentar no que você vai ser, entendeu? Que você sabe. Eu acho que experiência é isso. Concordo, escola, acrescenta mais alguma coisa? Concordo com o João. É basicamente isso. Experiência é isso. Basicamente, eu acho que experiência é a evolução do personagem, é lógico, né? Não. Mas é porque o problema é que as pessoas pensam muito em experiência vindo dos jogos eletrônicos, né? Aquele negócio tá de matar bichinho. Pô, experiência não é só isso. Às vezes você. Ou não, uma parada idiota, né? Você cozinhou, você adquiriu experiência naquilo, não é? Eu fiz um bolo. Quando eu fizer o bolo pela décima vez, ele vai sair melhor do que a primeira, né? É. Então, experiência e evolução do personagem em qualquer coisa, né? É importante falar isso também, porque o mestre tem que manipular isso bem. Você falou do Storyteller, João? Porque o Storyteller não tem essa parada de dar muita experiência. Dá pouca experiência. Então, a experiência vai ser mais pela interpretação. Eu, praticamente, não dou experiência em matar bicho, em matar, derrotar monstros em Storyteller. Eu dou por... Derrotar não, vencer os desafios. Então, monstro pode ser um desafio. Mas ele não é só o desafio, não vai ser feito só por ele, né? É um conjunto de coisas. Não, então isso eu acho maneiro no Storyteller. Porque se você parar pra pensar, assim, dos três principais que a gente falou aqui, que é D&D, 3D&T e Storyteller. Eu acho que o 3D&T seria uma união do D&D com a Storyteller. Porque no 3D&T você ganha a experiência por você fazer alguma coisa que não envolva matar ou então vencer alguma coisa. Vencer um desafio, seria vencer um desafio não físico. E no D&D você ganha XP, a maioria das vezes é pra você fazer derrotar alguém. E no Storyteller não, quando você derrota alguém você nunca ganha XP, quase nunca ganha XP. Você sempre ganha quando você interpreta maneiro, quando o mestre acha que você tá sendo um bom jogador, um bom personagem. Ele te dá um XP maior ou menor, isso aí depende. Exatamente, mas o D&D, cara, é muito pela a nossa forma já de jogar. Porque todos os lugares, todos os livros estimulam o mestre a dar XP por interpretação. XP pela aventura em geral, não só pelos monstros. Só que o problema é que você pega um livro do monstro, você vê lá, esse daqui, você quer colocar aquilo tudo, aí vê o XP, vê nível de desafio e tal, e fica nisso. Você acha que só o monstro é ponto de experiência, mas o próprio D&D também fala, dê ponto por interpretação e tal. É legal pra estimular mais interpretação e menos combate, né? Falando nisso, né, eu já falei no começo que existia dois grupos de piadas, né, o pessoal lá mais avançado e mais iniciante. E os iniciantes não tinha tanto dinheiro, né? A gente era mais pobre, então a gente nunca teve livro, a gente nunca teve essas coisas. Então acho que influenciou muito a gente inventar regra, a gente, pô, já inventou, mudou, modificou regra, a gente não tinha as paradas, então achava muito legal. Então, o jeito de dar a experiência ficou diferente, eu acho. Muita coisa modificou do pessoal que joga só com livro, entendeu? Tem o livro do mestre, tem o livro do monstro, que já incentiva o cara na experiência. E a gente, quando a gente começou a jogar D&D, também foi engraçado, porque a gente pegou e tirou xerox só das classes, nem todos, né? Então a gente tinha muito pouco mesmo, sabe? A gente tinha as classes lá, fazia as classes, mas muitas coisas a gente não sabia como é que era, entendeu? Então a gente foi inventando. Nossa ideia foi muito, por muito tempo foi inventada, a gente inventou muita coisa. A gente tinha que fazer lá, ih, caralho, vamos fazer isso. Pô, aí eu ia lá, pô, é assim, e pronto. A galera, pô, realmente é assim, beleza. A gente já tava no consenso e fazia. Então eu acho que nós ganhamos mais, como eu, pelo menos, ganhei mais como mestre por causa disso. Por inventar coisas, não ter sempre, ia pra casa assim, pensava, pô, tinha que fazer a ficha do monstro que ia lutar contra eles. Tem que fazer essas coisas. E não tinha o livro do mestre, né? E quantas experiências esse bicho ia dar? Então, na hora eu dava. E hoje eu uso muito isso também. Quando eu boto um bicho pra ele, eu tenho a ficha do cara na cabeça, entendeu? Então eu nunca faço muita ficha. Às vezes quando o bicho tem 100 de vida, o cara morreu muito rápido, pô, vou lá, aumento mais 50, vai ficar mais vivo aí por um tempo. Então eu faço muito isso. Vantagem semestre, né? Ganhei muito esse negócio de tempo. Eu acho que nessa parada, uma das grandes diferenças do D&D que a gente jogava do começo pro que a gente joga agora, é que, pô, uma das ideias mais diferentes assim, que a gente tinha era de magia, cara. A gente não sabia como é que soltava magia antigamente. A gente nunca usava o negócio dessas paradas que a gente usava, e as magias que a gente soltava eram pontos de magia, cara. A gente jogava os dadinhos de pontos de magia e escolhia qualquer magia que a gente ia soltar e soltava, entendeu? Eu acho que isso daí foi uma das ideias que a gente inventou que ficou por mais tempo. Bom, e o RPG é isso, né, cara? Criatividade, acima de tudo, né, cara? É altamente criativo o RPG, então você pode fazer várias coisas que quiser. Eu, sinceramente, acho que é muito melhor você mestrar no seu mundo do que pegar, tipo, um Forgotten Realms, um Dragonlance, alguma outra coisa do D&D, por exemplo, já pronta, né? Fica mais legal, fica mais original. Falando em negócio de criar mundo, vocês já criaram um sistema próprio? Não, já acho que todo mundo faz isso, mas acho que é da evolução do jogador, do RPGista, em geral, fazer isso. É mais pra mestre, né? Porque nenhuma vez vai ficar bom, realmente, cara. Eu já vi uns 5 feitos aí, pessoas assim. Não fica bom. Agora, adaptação, já vi muitas adaptações feitas para pessoas. Roma fez uma adaptação que ficou muito boa também. Aí é legal fazer mesmo. Uma adaptação de... Ixi? Adaptação de forças físicas pra estar inteira. Ficou muito legal. Ah, é, mas a gente nem jogou aquilo, não sabe se tá bom. Mas lendo aquilo eu achei muito legal, cara. É, mas fora isso também, eu fiz uma vez, uma ficou legal pra caraca na minha cabeça, cara. Pô, ficou muito legal lá, fiz lá pra jogar. Eu comprei um livro de primeira aventura lá, sei lá. Aí modifiquei, botei coisas de D&D, pô, ficou aquela parada maneira pra caraca. Aí vamos jogar. Cheguei, botei na mesa, pô, aconteceu uma parada, eu falei, caralho, não vi que seria se o cara fizesse isso. Entendeu? Aí, caralho, pô, não imaginei isso. E aconteceu tantas coisas na aventura, cara, que é difícil pra caramba fazer, cara. A gente jogou 2-3 vezes só essa aventura, até de samurai, era samurai X, alguma coisa. Mas ficou, pô, ficou muito doido, cara. Tá, falando disso, vamos falar um pouquinho de campanha, de aventura, personagens favoritos. Eu sou mais mestre, né? O João é o nosso player, que sempre, todas as aventuras ele é player, sempre jogador. Então eu queria que o João falasse um pouco das aventuras que ele mais gostou, o jogador que ele mais gostou. Personagem. Cara, eu acho que uma das melhores aventuras que eu joguei, cara, foi de 3D&T, que faz muito tempo, cara. Foi assim que a gente começou a jogar. O Rafael tava mestrando, tava jogando o Pedro, que ele posta no blog também com a gente. E a gente começou a jogar e, assim, foi aquela coisa sem pretensão. Eu ia começar a mestrar uma aventura, a aventura tava muito escrota. A Rafa falou, ah, para com essa porra aí, eu vou mestrar agora. Aí começou a mestrar, aí começou aquele ambiente, assim, aqui mesmo, aqui em Piabas mesmo. A aventura começou aqui em Piabas. E a gente era, os personagens éramos nós mesmos, entendeu? A gente interpretava a gente em Piabas. E foi aparecendo Final Fantasy na aventura, depois Jedi, novela das 7. E eu acho que essa foi a melhor aventura que eu joguei, porque também foi uma das aventuras que mais durou, cara. A gente jogou essa aventura por uns 3 meses, assim, e a gente jogava todo dia. Todo dia a gente jogava, porque todo dia à tarde a gente tava lá, fiel, jogando a nossa aventura. E durou, cara. E a aventura teve começo, meio e fim. A aventura chegou lá e terminou. Terminou todo mundo morto, né? Aí terminou. Um dos personagens ficou mal, né? A gente matou ele depois. Isso é importante pra mim. Ter um fim, cara. Eu acho que as melhores aventuras, as melhores campanhas são as que tem um fim. E, apesar de eu falar isso, são as mais difíceis de se encontrar, né? Vamos ser sinceros. Eu valorizo muito isso hoje. Tem várias aventuras. Eu reclamo com o Rafael, que mestre umas aventuras muito boas e desiste de mestrar, cara. Eu posso citar algumas que foram muito boas, por exemplo, uma de Heroes estava muito interessante, começou a ficar meio perdida, mas era muito legal. Mas eu acho que uma das melhores, por exemplo, essa parou, uma das melhores foi uma de Lobisomem do Anderson, do Grande Mestre, que não teve fim e deu muita raiva isso, cara. Tava muito empolgante, que a gente era também uma pessoa muito baseada na gente e uma outra que era... A gente costumava chamar a aventura de nós éramos nós mesmos. Cada um se interpretava você mesmo, era limpiava também. E isso é muito legal pra você, sabe, ter mais um vínculo com o personagem, que é você, cara, entendeu? Era uma campanha, foi muito grande e teve um fim. Foi muito legal por causa disso. E eu acho que o personagem de vários personagens, antigamente eu falava outros, mas acho que de todos eu escolhi esse, que foi de uma aventura do Alexandre, uma aventura mesmo, não foi uma campanha. Eu gostei muito da aventura. Foi de Mundo das Trevas. Mundo das Trevas, que é a evolução do Storyteller, né? E foi uma aventura de investigação com o sobrenatural, tipo o Mundo das Terras. Foi uma aventura mesmo, né? Pode ter sido uns 3 dias, 4 dias, 4 sessões, mas foi aquilo e acabou. Ele tentou fazer uma campanha, depois ficou muito ruim. Mas meu personagem, cara, acho que foi o personagem mais maduro, que eu tenho pra ter um cara mais velho, já com 30 e poucos anos, com família, com mulher, com filha, com vícios. Foi um personagem muito real. Então foi o melhor personagem, porque ele é o personagem mais real e mais complexo que eu já joguei, entendeu? E com certeza foi o melhor, apesar de terem outros muito bons também. Acho que nesse parar de família, acho que as únicas aventuras que a gente consegue casar e ter filhos são as do Rafael, cara. Não, são quase todas do Rafael. A gente sempre casa e tem filhos do Rafael. Cara. Praticamente todas as aventuras do Rafael tem uma mulher. Eu consigo uma mulher no meio da aventura aí, se eu tenho filho, não sei, tem maioria, mas geralmente eu tenho mulher e tem uma família. E você, irmão? Você tem algum personagem que você gosta muito, uma aventura que você acha muito legal? Pô, assim, uma aventura que eu lembro, que agora um personagem específico é difícil, porque cada tipo de aventura, pra mim, marca um pouco. Tem muitas aventuras boas de medieval que eu já joguei, aventuras de terror, então não tem aquela coisa assim, ah, a melhor aventura que eu joguei foi essa e acabou. Mas é assim, o que marca muito, tem uma... que eu mestrei, mas quando você mestre, você sempre tem um personagem que você faz que é o seu, né? Tem aquele personagem que é um pouquinho mais apelão, que geralmente acompanha todo mundo, pra você poder falar sempre o que você pensa. Aí eu tinha uma aventura que eu mestrei durante mais de um ano, quase todos os dias, 5 dias por semana, todos os dias de noite, com o pessoal lá de bar por aí. Eram umas 5 pessoas e era uma aventura de D&D. Começou com eles no nível 3 e eu só terminei porque realmente acabou o ano, eu tava me formando no terceiro ano do ensino médio e eu tive que parar de mestrar porque eu fui pra cara, eu fui pra faculdade. E eles terminaram level 18 em D&D. Eu nunca mestrei tanto, os personagens evoluíram muito. Tudo bem, que era meio forçado, né, no início, assim, eles ganhavam muita experiência. Mas garanto que foi muito divertido pra todo mundo ali. E essa aventura eu tinha um personagem que era um feiticeiro. E no início ele era um vilão, que tava lá pelo sétimo nível, assim. Só que aí acabou que eles derrotaram o vilão e acabou que virou pro lado deles. Aí eu era o meu personagem. Aí acabou marcando, pô, aventura que você fica durante um ano e meio quase jogando, tem que te marcar, não é possível. Não. O personagem dessa aventura, com certeza, iria marcar também. E afinal, era o mestre, né? Então tem que lembrar de tudo dela. É, agora, outras também, assim, que no estilo de storyteller, foi a primeira que eu joguei. É, tinha um amigo nosso que tava mestrando, era o Pedro. Só tava jogando na época o Anderson. Cada um era assim mesmo, só que eu já tinha o personagem pronto. Era de vampiro, eu tinha se transformado num vampiro. Eu cheguei lá, eu era eu mesmo, só que eu tinha um teclado mortal que tinha lâminas, e porque eu tocava teclado numa banda, né? Aí a aventura toda era em volta dessa banda. E eu ainda tinha poderes, cara. É que isso, era um vampiro. Eu fiquei fascinado na hora. Eu, caramba, eu tinha, podia mexer em sombras, eu não tinha sombra, eu não tinha reflexo. Pra quem entende de vampiro, é claro que era uma sombra, né? Ou um vampiro de verdade, né? Que não brilha de dia. É, não, você nem consegue. Olha, eu não tenho, acho que um personagem meu mesmo preferido, não, porque eu fui muito mestre, eu falei, sempre fui mestre, mas tem um personagem preferido de outros jogadores, né? Que eu achei maneiro durante a aventura. Como eu comecei de Inuyasha, que a aventura é bem legal, e em certo momento um personagem começou a tombar, assim, pro lado mal, assim, né? Eles iam pegando e ficando mal, no final. A luta final foi esse player contra os outros players, foi muito legal ver as aventuras, acho que morreu quase todo mundo, sobrou uns dois vivos. Sobrou acho dois vivos, mas foi muito legal, terminou assim, player contra player, acho muito legal. Eu acho que duas aventuras minhas terminaram assim, player contra player. Essa primeira que o João falou no começo, que mais gostou, é uma aventura muito boa também, foi uma das primeiras que eu mestrei também. E no final também terminou player contra player, acho que nesse lugar todo mundo, né? E essas aventuras que acho que o personagem vai. Por ele mesmo fica mal, acho muito legal mesmo. Você tá colocando só aquela coisa na cabeça dele, assim, aquela intriga. O cara por si só ficando mal. Tinha um jogador do nosso grupo, que ele não joga mais também, mas sempre gostava de fazer assim, que era o Bruno, o Monteiro. E eu acho muito legal aventuras assim. E aventuras por causa que você é você mesmo, sabe? Eu mestrei algumas que a pessoa era ela mesmo. É legal pra caramba que aí você vê, você não, a pessoa fica com medo de morrer mesmo, sabe, na aventura. Que é ela mesmo, entendeu? Ela se interpreta mesmo, então ela não precisa ter outra pessoa. Ela é ela mesmo. E o medo dela tá ali, entendeu? Eu acho que esse tipo de aventura é a melhor pra começar a jogar. Se, porque você, a pessoa já vai começar a jogar achando, pô, sou eu, cara. Então, pô, eu tenho que ser foda, então eu não posso morrer, eu vou arriscar, não sei o que lá. Aí se apaixona lá pela mulherzinha, né, etc. Eu acho que é a melhor forma pra começar, que a pessoa já vai começar bem o RPG, vai começar muito próximo, um vínculo muito grande com o RPG. Uma vez que eu mostrei uma aventura para iniciantes, né? O Nives era o que mais avançado, né, nos grupos, era o Nives, era o Thiago Tinoco, né, no caso, e era a Lilian, uma menina que morava perto do Nives. Aí eu comecei mexendo assim mesmo, porra, era, o pessoal tava aqui, né, nossa idadezinha normal, e acabou a luz, cara. Cara, acabou a luz, cara. E era uma aventura de terror. Cara, aquilo foi sinistro. Eu acho que esse negócio que o Diogo falou do cara começar interpretando ele mesmo é, porra, melhor, porque depois eu acho que o cara vai ter mais amor por todos os personagens dele, cara. Eu acho que tá, é assim, ele vai começar a se ver em todos os personagens depois, e eu acho que é muito melhor assim. Porque, porra, se você morrer com o seu personagem, você, ah, não vou poder fazer outro João depois que eu morrer com esse João, entendeu? Não vai ter outro Diogo pra o Diogo jogar, não vai ter outro Rafael, não vai ter outro Romo. São só, né, somos nós e acabou, entendeu? Eu acho que é isso. Ah, exatamente. Essa parada de você jogar com você mesmo, né, de, do Rafael falar, do mundo, de repente, totalmente mudar, é a coisa mais usada em filme, livro, por que não no RPG, né? O RPG é um filme, é um livro, cara, só que você tá participando dele, e você tem a liberdade pra participar dele, né? Eu deixo isso como minha conclusão do podcast, e se vocês, por favor, quiserem deixar um recado, uma conclusão... O RPG é uma história contada por nós mesmos, né, cara? Todo mundo participa e cria uma história no final, fica muito legal. Não foi só o mestre que contou, o mestre, como o Romo disse logo no começo, ele deu a rédea, ele seguiu ali, mas a galera foi fazendo, sim, e tinha a tua história, e foi correndo para um lado, para o outro, e no final termina com aquele filme, aquele filmaço que você viu na Sessão da Tarde, muito legal. Então, RPG é isso, cara, é um filme, um teatro, qualquer coisa, todo mundo se diverte ali, e é uma história, todo mundo se diverte ali, isso, né? Isso é RPG para mim, diversão em grupo. Bom, o RPG eu acho que é... A gente falou aqui, a gente tem que terminar, né? Porque senão a gente pode... Do jeito que a gente joga RPG, a gente pode falar aqui umas 10 horas que ainda vai ter assunto. E pra quem gosta, não vai ficar repetitivo. Mas quem sabe a gente faça outro depois. Não, vamos fazer outro. Não tem como. Mas é, assim, uma dica... Não, não é uma dica, um conselho mesmo. Para as pessoas que vão, que querem jogar, joguem. É muito legal. Mas o principal é que... Pra não ter aquele preconceito, no sentido literal mesmo da palavra, o conceito que você tem antes de conhecer a coisa. Ah, o RPG é a cor do demônio. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Joga, vê o que é, se referência com um grupo legal, com aquelas amigos que você conhece, e vê o que você acha, porque eu acho que é completamente saudável e garanto que o RPG fez parte da minha criação, foi muito responsável de eu agora poder me socializar bem mais com meus amigos. E a própria jeito de falar, assim, você conseguir falar com outras pessoas depois, fora. Você consegue, pra eu, como era uma criança que conseguia nem pedir informação na rua, agora eu sou monitor na faculdade e falo normalmente com qualquer um. Eu acho que o RPG teve grande parte nesse, porque é isso mesmo que todo mundo já falou aqui. É um teatro, é um filme, é você atuando do jeito que você quiser. É claro, preso nas regras, mas sempre se divertindo. E o Romulo continua falando coisas que emocionam a gente, né? Palmas pra ele, palmas pra ele. Palmas pro Romulo. É, não, eu fico quieto durante boa parte do início pensando no final da arte. Não, e eu acho que uma boa aventura de eu acho que uma boa campanha de RPG daria um bom livro, com certeza. Que acho que é aquela coisa que prende os jogadores. Eu acho que, além de você ser um jogador, acho que você é meio como se fosse um leitor da aventura, porque você interpreta ela de... Cada um interpreta do seu jeito, da sua forma de ver. Eu acho que é isso que faz o RPG ser tão fascinante pra gente, entendeu? Eu acho que é isso que fica legal. Pô, João, você também, cara? Vocês estão querendo fazer eu chorar, cara. Tá fora, né? E eu acho que é exatamente esse motivo, João, que é a melhor coisa do semestre. Você não fazer uma história pra você ver os jogadores... Né? Você ver onde os jogadores vão levar a sua história. Você acaba lendo um livro, cara. Você joga aquilo lá... E eles que vão fazer o negócio. É muito divertido você ver que cada um vai pensar e resolver de um jeito. Às vezes você fica, caramba, como é que esse cara pensou nisso? Aí te surpreende, esse cara, que legal. Isso é a melhor coisa. Isso é legal de ser mestre também e não prender o personagem, mas de dar aquela coisa pra ele. Tipo, tem mestre que gosta de botar o cara ali e falar, não, você tá na sala, aí você quer fugir. Não, não pode fugir. Não pode fazer isso. Então você tem que se jogar ali e deixar. Deixa pular o negócio, né? Que o próximo personagem vai arranjar alguma coisa pra ele fugir, entendeu? É. Exatamente, cara. E terminando, né? Sobre tudo isso que todos falamos aqui, tem como não gostar de RPG? Dê uma chance para RPG, você que nunca jogou, você que já jogou, joga de novo. Esse é o nosso primeiro podcast de RPG, nós somos RPGistas fanáticos, vamos fazer outro, como já falou, nós vamos fazer. Virão adaptações, etc. Vão vir outros podcasts. terminamos esse daqui agora. Fica aqui o meu tchau. Quem quiser dar um tchau aí também. Pô, eu queria falar assim, aconselhar vocês a jogarem, porque vocês vão surpreender, o RPG vai surpreender vocês. Depois que vocês começarem a jogar, eu tenho certeza que assim, vai fazer parte da vida de vocês. Vai, quando você ficar muito tempo sem jogar, acho que vai, só vai entrar, vai ter até abstinência do negócio, que é aquilo lá vicia, cara. E tirando as vantagens que traz pra sua vida depois, né, cara? Como o Romo falou, você fica mais comunicativo, você fica mais. Você se expressa melhor, eu acho que isso daí é. Com certeza, melhora o vocabulário e tal, e é isso que vale, eu acho que é isso que é bom do RPG, essa que é a parada. Não, eu não vou dar tchau, vou dar um até logo, mas eu peço que vocês comentem, que quem é, joga RPG, que mande ideias pro próximo podcast que nós vamos fazer sobre o assunto, e quem não conhece, tem dúvidas, manda, comenta também, pergunta pra gente que a gente fala. Falaremos sobre isso e quem sabe no próximo podcast também falaremos sobre isso, alguma postagem do blog. Só falar, só comentar. Existem várias histórias de RPG que a gente poderia ficar falando aqui 10 horas seguidas, como o Romo falou já. Mas vamos deixar pro próximo, galera. Vou dar um até breve também, vou dar um tchau. Estaremos na próxima aí. Valeu, galera.